livre ingresso, táxi via pista, o, a via de acesso para a mata é a última a, do lado esquerdo. Airborne at 53, call departure 120.8, have a good flight. 208, have a nice night, thank you. Ok, Mike Eco Bravo, está enxergando uma taxiway à sua esquerda, a via de acesso fica após a taxiway. Green, UCA departure. Connect 2 to 4, raise the contact, climb flight level 190, UCA departure. 190, Ocean Air 6224. Para frequência livre estacionar. Salvador, o total 9908, pode chamar o teto? Sami Recife, frequência 1251, Terno 13325, total 9908. Metro Recife, 1251, Terno 13325, total 9908, boa noite, bom trabalho. Obrigado, igualmente. Estacionar 6292, desce para 2000 pés, autorizado final de ENS, aporte estabilizado. Autorizado 2000, vai reportar estabilizado no ILS, Janela 6212. 6224, head record position. Lucana 6224, fly heading conge position. Fly heading conge position, Lucana 6224. Lucana 6224, contact 15, frequency 126, decimal 85, or 125, decimal 45. Good night. Está estabilizado em LS Oceaneer 6212. Oceaneer 6212, complete sinal, semi-torre 113 nesse momento. 186, Oceaneer 6212, boa. Xanaia 6212, está estabilizado em ILS, pista 10 em baixo travado. Xanaia 6212, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 4 nós, altímetro no 021. Autorizado pouso, pista 10, meio 21, Xanaia 6212. Xanaia 6212, solo 07, livra à direita, táxi nessa frequência, via Alfa Juliette, portão 7. Livrando à direita, Alfa Juliette até o portão 7, o Xanaia 6212. Boa noite, Pan 3600, aqui de Matei 150. Boa noite, Pan 3600, vou direto do Duna, desça para 2000 país, que é na Duna 021. Duna 020, direto a Duna, para 2000 pés, Pan 3600, obrigado. Xanaia 6212, livrou a sua escuta. Alfa Juliette, portão número 7. Alfa Juliette até o portão 7, Xanaia 6212. Salvador, boa noite, Sinal 6258. Sinal 6258, boa noite, desça para 4000 pés, Canadão no 021, chegada Mari. 4000 pés, chegada Mari no 021. Controle Salvador, WebJet 582-589. WebJet 5809, boa noite, desça para 3000 pés, Canadão no 021, não vai direto do ano. 3000 no 021, direto do ano. de Salvador, boa noite, voo 805, formação Bravo, em descida ao 170. 805, chegada a Mari, vê se mantém a 050. Mari para o 050, boa noite, 05. Jet 5809, desse mantém a 2000, reporte localizador. 2000, reporte localizador, 5809 autorizado, LS XG, reporte estabilizado. Gente, vai reportar estabilizado, 5809. Chané 6258, desse mantém a 2000, ajuste 10021 no reporte localizador. 2000, 10021 no reporte localizador, 6258. 3600, passando assim, rebaixado o trabalho. Scan 3600 avistado, o ajuste é 1021, está livre o pouso na 10. O vento 140 graus, 5 nós. 1405, 1021 livre de pouso.